tá sentindo tanta falta de você. É a saudade que bateu e resolvi ligar só pra te falar que eu te amo. Tanta coisa pra dizer e a distância quer nos separar. Eu vou aguentar. Ouça a minha voz quando eu te chamo. Amor, lembrei de mim quando a canção tocar. No carretão, o mega boy, o supremo da galera. Com DJ Jonathan, samba e carinho especial. Quero te encontrar e no tempo voltar. Vou estar apaixonada a cada nota que soar. Ouvindo o Renan CDs, o melhor das produções. Banda, banda, banda. LB, DJs, Léo e David. Tava sentindo tanta falta de você. É a saudade que bateu e resolvi ligar só pra te falar que eu te amo. Tanta coisa pra dizer e a distância quer nos separar. Eu vou aguentar. Ouça minha voz quando eu te chamo. Amor, lembrei de mim quando a canção tocar. No carretão, o mega boy, supremo da galera. DJ Jonathan, samba e carinho especial. Quero te encontrar e no tempo voltar. Vou estar apaixonada a cada nota que soar. Ouvindo o Renan CDs, o melhor das produções. Amor, lembrei de mim quando a canção tocar. No carretão, o mega boy, o supremo da galera. Com DJ Jonathan, samba e carinho especial. Quero te encontrar e no tempo voltar. Vou estar apaixonada a cada nota que soar. Ouvindo o Renan CDs, o melhor das produções.